A Sura da Sexta-feira. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá, o Rei, o Puro, o Todo-Poderoso, o Sábio. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ele é quem enviou aos iletrados um mensageiro vindo deles, o qual recita para eles seus versículos e dignifica-os e ensina-lhes o livro e a sabedoria. E, por certo, estavam antes em evidente descaminho. E há outros deles que ainda não se lhe ajuntaram. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Esse é o favor de Alá. Concede-o a quem quer. E Alá é o possuidor de magnífico favor. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. O exemplo dos que foram encarregados da Torá, em seguida não aplicaram, é como o do asno, carregado de grandes livros. Que execrável o exemplo do povo que desmente os sinais de Alá, e Alá não guia o povo injusto. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dize, ó vós que praticais o judaísmo, se pretendeis ser aliados a Alá com exclusão de outros homens, anelai à morte, se sois verídicos. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. E jamais a anelarão pelo que suas mãos anteciparam, e Alá dos injustos é onisciente. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Por certo, a morte da qual fugis, por certo vos deparará. Em seguida sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele vos informará do que fazeis. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ó vós que credes, quando se chama à oração da sexta-feira, ide depressa para a lembrança de Alá e deixai a venda. Isso vos é melhor, se soubesseis. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Alá. E lembrai-vos de Alá a miúde na esperança de serdes bem-aventurados. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. E quando eles veem oportunidade de comércio ou entretenimento, debandam rumo a isso e te deixam de pé. Dize: o que há junto de Alá é melhor que o entretenimento e o comércio, e Alá é o melhor dos sustentadores.